Olá. Quando nós confiamos em homens ou instituições humanas, nós evidentemente assumimos um risco, o risco de nos decepcionarmos, nem sempre porque os homens ou as instituições agem de má fé, mas porque homens e instituições estão sujeitos a falhar. Não são senhores das circunstâncias, não são senhores da história. A Escritura tem muito a nos ensinar sobre isso. O livro de Isaías fala muito sobre essa questão da confiança, e o profeta tem usado vários argumentos ao se pronunciar ali para o povo de Judá, para que eles realmente confiassem em Deus. E nós sabemos que confiar em Deus é um exercício, não é algo que nós fazemos automaticamente. É uma confiança que Deus nos mostra, na verdade é Ele que nos inspira a confiar nele. É Ele que nos capacita a confiar nele, mas ao mesmo tempo Ele frequentemente, constantemente, aliás, Ele quer que nós exercitemos essa confiança de várias maneiras. Judá tinha recebido do profeta a promessa do livramento de um cativeiro que ainda nem tinha acontecido. Ele olha para frente, olha para o futuro, um tanto quanto próximo ali, se a gente pensar que são décadas, não é tão próximo assim, mas muito mais próximo do que outras eras e outras circunstâncias históricas. Ou seja, não estava tão perto, mas estava dentro ali do mesmo contexto. Naquele momento histórico que Judá atravessava, depois de todas as ameaças dos assírios e de várias coisas que aconteceram, viria o cativeiro, mas viria também o livramento do cativeiro. Mas no meio de tudo isso, como confiar? Como manter a confiança acesa? Como manter a esperança? Afinal de contas, os temores eram muitos, e os temores, do ponto de vista humano, eles até têm uma certa justificativa, desde que eles não assumam a frente e tirem, eliminem a confiança em Deus. Todos nós estamos sujeitos a temer. A temer circunstâncias, temer as coisas que podem nos acontecer em função de guerras, de violência, de tudo que existe no mundo. Mas aqui nós vemos o profeta mais uma vez levando uma mensagem para o povo, transmitindo uma mensagem de Deus para que eles pudessem reforçar a sua confiança. De que maneira? Olhando para o seu Deus. Então nós estamos no capítulo 40 de Isaías e continuando aqui a nossa leitura, nós vamos prosseguir inicialmente do versículo 12 ao 14. Diz o seguinte: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Até o 14, perdão. Inicialmente eu tinha falado até o versículo 15, mas até o versículo 14. Então, nós vemos aqui três razões principais para Judá esperar com confiança em Deus. Esperar no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, o que ainda iria acontecer, eles deveriam esperar com confiança, mas como fazer isso? Será que essas promessas tão grandiosas de Deus, como que elas poderiam se cumprir? Afinal, é algo muito grande o que Deus prometeu. Um livramento poderosíssimo. Como esperar isso? Então, aqui nós vemos três razões. E a primeira delas que nós vimos nesses versículos é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é uma dessas razões para confiar, para esperar. O texto diz que Deus, ele é sábio como criador do universo. O texto mostra aqui aquela ideia de uma ideia antropomórfica, como a gente costuma dizer, o homem, uma ideia humanizada de Deus, né? Agindo aqui, construindo o universo, medindo com as suas próprias mãos, calculando como cada coisa deveria ser, que peso, que tamanho. Não vamos esquecer que o universo é composto de bilhões de galáxias. E olhe só para a nossa galáxia, a Via Láctea, onde está o sistema solar, onde nós vivemos. Isso é uma pequena parte, isso é uma fração do universo. Entretanto, Deus criou cada elemento, cada ser vivo que existe neste planeta, criou o homem com tantos detalhes, com tanta sabedoria. Ele planejou e criou tudo com precisão e com beleza, porque o texto nos mostra que Deus, ao mesmo tempo, é um artista e um cientista inigualável. Ninguém poderia se comparar a Deus na concepção de cores, formatos, todas as proporções que as coisas deveriam ter, todo o equilíbrio para que o universo esteja aí diante dos nossos olhos, e nós podemos olhar para tudo isso, contemplar. E o texto pergunta: quem fez isso? Quem poderia fazer isso? E a pergunta é feita algumas vezes, repetida algumas vezes de propósito, para dar uma ênfase, como que insistindo: mas quem faria tais coisas? Quem mediu? Quem pesou? Quem analisou? Quem planejou? Quem executou? Ninguém mais poderia fazer, e ninguém poderia fazer com precisão, com sabedoria, com beleza, porque somente Deus poderia fazer o universo, o verdadeiro Deus. O texto fala também que a sabedoria de Deus, não apenas como criador do universo, mas ela está presente também como justo governante do universo. O texto pergunta: para quem, por acaso, Deus foi pedir conselhos, foi pedir instruções? Ele foi procurar uma direção para saber como fazer as coisas, como decidir, como é que ele deveria proceder? Não, Deus não buscou ninguém, não consultou ninguém, porque ele é justo e sábio em si mesmo, em tudo o que faz. E Deus tem justiça e sabedoria no grau da perfeição. Não é uma sabedoria que pode falhar de qualquer maneira, não é uma sabedoria limitada, não é uma justiça que de alguma forma pode estar distorcida, parcial, em qualquer sentido, mas é uma justiça reta e que não depende de ninguém. Deus mesmo estabeleceu aquilo que é certo, e o que ele estabeleceu como certo é o que é certo. O que ele decide fazer, ele faz pelos melhores motivos e vai resultar naquilo que é verdadeiramente correto, sempre porque a sua sabedoria está alinhada com a sua justiça. O que o profeta está sinalizando aqui para Judá, para o povo de Judá, é que eles não estavam abandonados ao acaso, às circunstâncias, aos movimentos políticos, aos poderes, à injustiça praticada pelos homens, ao caos que poderia se instituir ou parecer que estava se instituindo, como eles poderiam pensar. Eles deveriam olhar para esse Deus. É isso que eles deveriam fazer. E esse mesmo Deus que falou com Judá, ele se revelou a nós em Cristo. Fazendo uma ponte aqui, é apropriado que nós olhemos para um dos vários textos no Novo Testamento que mostram essa relação, essa relação de Cristo, a revelação que nós temos em Jesus Cristo com quem Deus é de fato. Colossenses 1, dos versículos 15 a 18, dizem o seguinte: ele, Jesus, está falando aqui sobre Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui no sentido de que tem os direitos sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então esse é Jesus. Agora veja, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Sabedoria de Deus. Judá deveria prestar atenção, saber que eles não estavam abandonados ao acaso, à injustiça, ao caos, e que fato importante nós pensarmos que esse mesmo Deus, ele se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Razões para ajudar a esperar com confiança. Sabedoria de Deus, aqui nós vemos aqui em primeiro lugar. Em segundo lugar, a grandeza de Deus. Agora sim, o versículo 15 e até o 17 de Isaías 40. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Grandeza de Deus, outra razão para Judá esperar com confiança que as promessas fossem cumpridas, porque esse Deus é um Deus grandioso. O poder das nações é insignificante para ele. As nações podem impressionar muito os homens, podem olhar para seus arsenais, para suas riquezas, para o seu poderio econômico, e as pessoas ficarem assombradas e acharem que o poder está ali. Mas Deus lembra que esse poder, quando ele olha para as nações, esse poder não é nada. Ele compara as nações com uma gotinha que pinga de um balde. Uma gotinha. Como o pó que resta numa balança. O pó que resta numa balança é aquele pó que o comerciante que usava a balança, ele nem se importava em tirar quando ele pesava as coisas, porque não representava nenhum acréscimo ou decréscimo no peso das coisas. Ou seja, não tinha peso nenhum. E um grão de areia. Imagina um grão de areia no meio de um deserto, ou de uma praia, de qualquer outro lugar onde esses grãos sejam encontrados. O que é um grão de areia? Assim são as nações. A ideia aqui não é que Deus ele não se importa, ele é indiferente, ele não interage, não é isso. O que o texto está dizendo é que o poder dessas nações é insignificante para ele. As nações não representam algo que vá mudar os seus planos, algo que vá tirar alguma coisa dele, mudar suas opiniões, mudar os seus decretos. A dimensão das nações aos olhos de Deus é algo muito desproporcional, a gente poderia dizer. Deus é muito grande, ele está muito acima em poder, em majestade, e as nações, na verdade, significam pouco no que diz respeito ao que elas são capazes de mudar, ou como elas podem permanecer. Muita gente olha para o mundo de hoje, vê algumas nações como muito estáveis, como muito capazes de mudar a realidade do mundo, e o fato é que as pessoas elas nem levam em consideração que existe um Deus que para ele a nação mais poderosa que existir é um grãozinho de areia. Os recursos das nações também são insignificantes diante deles. Se o poder das nações é significante, os recursos, aqui o Líbano é citado como exemplo. O Líbano, nós já vimos isso, e talvez a área ao redor ali, aquela região era uma região de florestas, uma região rica, ao contrário de outras regiões próximas que são desérticas, com vegetação pobre. O Líbano, com seus cedros, com seus carvalhos, com a sua natureza exuberante, com muitas plantas, florestas e animais, consequentemente, é mencionado aqui como um exemplo daquilo que uma nação pode ter em termos de recursos. Agora imagine que você vai prestar um sacrifício a Deus. E você pensa assim, eu quero prestar um sacrifício à altura de Deus. Então, imagine a seguinte situação. Imagine o Líbano, uma nação com uma vasta floresta, que impressionava os povos vizinhos ali. Imagina que alguém pegou todas as árvores, cedros enormes, né? Não estamos falando aqui de arbustos, né? Mas de grandes árvores. Pegou todas as florestas do Líbano, fez uma fogueira de proporções gigantescas e ali colocou todos os animais que havia dentro dessas florestas para queimarem sacrifício a esse Deus. O que Deus está dizendo é que na sua grandeza, nem a lenha e nem os animais seriam suficientes como sacrifício para ele. Não estariam à altura da sua honra, da sua dignidade, da sua santidade. O Líbano poderia tentar fazer isso por conta própria, não seria suficiente. Por quê? Porque os recursos das nações diante de Deus são nada, não significam algo de que ele depende, de que ele precisa daquilo. Quando nós vemos que Deus requereu sacrifícios ali do povo israelita, tudo tinha a sua medida, tudo tinha a sua proporção, né? Não precisava queimar todos os animais da nação, não precisava queimar tudo, era apenas aquilo que ele estipulou como um vínculo de obediência, um vínculo de dependência em relação à misericórdia de Deus, em relação à graça de Deus. E era assim que o povo israelita deveria se relacionar, isso era exclusivo deles. Nenhum acúmulo de recursos naturais poderia satisfazer a Deus como um holocausto, como está demonstrado no texto aqui. Judá certamente andava atemorizado ali pelo poder dos impérios que se levantavam um após o outro. Eram egípcios de um lado, assírios, os babilônios que viriam, claro, mais tarde até outros povos, mas naquele contexto ali, essa transição, assírios, babilônios, quantos poderes, que coisa terrível. E viria o cativeiro, e viriam as dúvidas. Afinal, será que essas nações, elas não têm um poder de frustrar os planos de Deus? Será que as promessas de Deus, elas valem, mas ao mesmo tempo, pelas circunstâncias, pelo quadro, por aquilo que é visto, por aquilo que é presenciado, por aquilo que é vivido, um sofrimento que parece que não acaba? Vamos nos lembrar que uma geração após outra viveu ali. Por exemplo, na própria Babilônia, foram 70 anos de cativeiro. Teve gente que nasceu e morreu na condição de cativo, longe da sua terra, longe da adoração no templo, longe de ver cumpridas as promessas de Deus. E assim, muitas pessoas poderiam certamente duvidar, mas o que o texto está dizendo é que esse Deus é um Deus grandioso e que tudo aquilo poderia impressionar muitos homens, mas não o impressionava. Deus não se impressiona com os poderes aqui da terra. Quando nós olhamos para a igreja, é sempre bom a gente lembrar que ela é a verdadeira multinacional que Deus colocou aqui. Deus repete várias vezes no Novo Testamento que ela é formada por povos, de línguas, de nações diferentes. Ela é uma mistura, ela é hegemônica de um lado, porque todos estão unidos em Cristo, no mesmo Espírito, no mesmo Pai, mas ao mesmo tempo ela é heterogênea, porque são vários povos, são raças diferentes, são pessoas de condições sociais diferentes. A igreja é isso, a igreja é multinacional, multicultural, multirracial. Interessante que a palavra igreja, ela tem a ver com esse chamado para fora. Nós somos chamados para fora deste mundo, para fora desse contexto de vida do mundo. Nós pertencemos já a outra pátria. Nossa pátria está nos céus, como Paulo diz. Entretanto, nós ainda vivemos nesse mundo. E a realidade que nos cerca, a realidade visível, essa realidade que com a qual nós convivemos, ela nos afeta. ela pode nos afetar negativamente, pode criar dúvidas muitas vezes em nós diante de tanta coisa que parece que não tem solução e, humanamente falando, não tem mesmo, né? Bom, nós vamos caminhando aqui para depois chegarmos a algumas conclusões. Nós vimos até agora que Judá tinha duas razões até aqui para esperar com confiança pelas promessas de Deus: a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus. Por último, a última razão que vamos ver é a transcendência de Deus. Vamos ver o que é isso, olhando para os versículos 18 a 26. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Que maravilhoso! Deus, o verdadeiro Deus, é transcendente. O que isso significa? Significa que ele está acima, muito acima da criação. Ele ultrapassa tudo aquilo que a criação pode ser, tudo aquilo que a criação é capaz. Se toda a criação somada, imagine somar tudo que existe no universo, pudesse chegar aos pés de Deus, mas não chega. Ele transcende. E por isso o texto mostra que nenhum objeto pode representar Deus. Com quem vocês vão me comparar? Com um homem, com um crocodilo, com uma ave, com uma pedra, com uma árvore, com um peixe? Com que vocês vão me comparar? É interessante que a idolatria é assim, né? O texto descreve dois tipos de imagem, e mostrando, trazendo para nós a imagem de duas pessoas diferentes, de diferentes camadas sociais, mas os dois são idólatras. O que tem dinheiro, ele manda fazer um ídolo de ouro, ele encomenda um ídolo ao ourives, ele vai usar materiais nobres ali, vai cobrir de ouro aquele ídolo, imagina, e vai adorná-lo com correntes de prata. Mas o outro tem menos recursos, então o ídolo é de madeira, ele encomenda ali para alguém que tem habilidade em esculpir a madeira, e apenas o cuidado para que tenha uma base para ele não oscilar, uma madeira que dure, que, né, que possa durar algum tempo pelo menos. Mas a ideia é a mesma, a ideia é fazer algo que ele chame de Deus. fazer algo que o satisfaça, que satisfaça a sua imaginação, de um Deus que está apenas ali, na sua mente. Ou que alguém descreveu e diz que Deus é assim. Uma imagem talvez copiada, uma imagem talvez descrita por algum sacerdote pagão, mas é sempre algo imaginário, inútil, vazio, seja valioso ou não. É um texto que chega a ter uma ironia, a ironia de que recursos são levados ali, né, para serem gastos com algo assim, onde as pessoas colocam a sua vida, o seu coração, as suas esperanças. Mas nenhum objeto pode representar Deus. Deus, se a gente poderia usar uma palavra aqui, inventar uma palavra, é irrepresentável. Não existe uma imagem que possa traduzir quem é Deus, porque é absolutamente indecifrável, e ele é conhecido não por uma imagem, mas pelos seus atributos, pelo seu caráter, pelo seu verdadeiro poder. E ele é absolutamente superior à criação. Ele transcende a criação porque ele não pode ser representado. Ele transcende a criação porque ele é superior. Ele não se confunde com a criação. O texto fala que poderosos se levantam, reis, juízes, pessoas que estão na linha de comando das nações, pessoas que se sentam nos seus tronos. O texto diz que Deus os remove dali com a facilidade de quem atira ali como um redemoinho, né, que passa e arranca tudo. Com alguém que está semeado como num terreno, e Deus apenas sopra um vento e eles murcham. Essa ideia já foi trazida por Isaías, essa ideia de um vento que sopra, que murcha. As escrituras têm esse conceito, aquele vento oriental que era conhecido ali pelo povo de Judá. Aquele vento que vinha ali das regiões do deserto, um vento que muitas vezes soprava e literalmente desidratava as plantas. Assim são os reis, assim são os poderosos diante de Deus. Ele os arranca com maior facilidade, ele não tem nenhuma dificuldade para isso. Ele não depende de esquemas políticos, de arranjos. Ele não se impressiona nem um pouco. E ele não está sujeito aos planos de homens poderosos, dos grandes ditadores que já andaram por este mundo, imperadores, presidentes de nações poderosas, sejam eles quem forem, Deus os arranca dali com a facilidade extrema, uma facilidade muito maior com que eu e você tiramos uma formiga de cima de um objeto. Aliás, eu diria uma facilidade ainda maior, que Deus é extremamente poderoso. Tanto é que o texto, para reforçar isso, lembra que até mesmo as estrelas, que são muito maiores, muito mais poderosas em termos de tamanho, de tudo, que qualquer ser humano, cada estrela, cada elemento celeste, vamos chamar assim, porque aqui estão incluídos planetas, tudo que você pensar é visto aqui, é retratado aqui como um exército, um grande exército alinhado. Alinhado nos lugares onde Deus determinou que cada um estivesse, cada elemento celeste está exatamente no lugar que Deus decretou que ele estivesse. Ele tem uma órbita que Deus ordenou. Tem um nome que Deus deu para cada um deles. Cada um. E eles lhe obedecem. Aqui a ideia óbvia que é de um comandante. Um comandante que tem ali um batalhão imenso. E que mediante as suas ordens, mediante a sua voz de comando, eles se movimentam e deixam de se movimentar conforme aquilo que ele diz. Todo o universo está seguindo o seu curso nesse exato momento. O planeta em que nós estamos, ele está girando em torno do Sol. Ele está suspenso no espaço, obedecendo a leis que Deus estabeleceu, obedecendo as ordens que ele deu. E cada habitante que existe nesse mundo está debaixo do seu controle absoluto. Não existe nada absolutamente que esteja fora do seu alcance, do seu controle, da sua onipresença, da sua onisciência, da sua onipotência, porque ele é Deus, porque ele é sábio, ele é grande, ele é transcendente. Israel e Judá aqui, compreendendo que antes era uma nação só, né? Mas vamos falar do todo aqui. Veja, olha para as escrituras, veja as escrituras, veja a longa história que eles têm de flerte com a idolatria. E nem sempre foi só um flerte, muitas vezes eles caíram mesmo na idolatria. Mal começaram a sua jornada ali no deserto, o próprio Arão foi o líder ali de uma adoração falsa ao bezerro de ouro. E assim tem sido durante anos, séculos, altos e baixos, claro. O pai de Ezequias, Acaz, péssima história, um péssimo currículo de idolatria. Ezequias procurou tirar Judá daquela situação, mas logo veio seu filho Manassés e coisas terríveis voltaram a ser feitas em Judá, e que contribuíram, algo mais pesou ali na culpa de Judá em relação a Deus. Coisas terríveis, a idolatria sempre ali, apesar de Deus ter se mostrado, como o texto pergunta. Vocês nunca foi explicado para vocês? Nunca ninguém revelou para vocês qual é a verdade? Quem é o verdadeiro Deus? Quem é o Deus de vocês? Vocês não sabiam? São perguntas como aquela pergunta de um pai que chega para uma criança e diz: mas por acaso ninguém falou para você que a coisa era dessa forma? Eles sabiam, porque Deus revelou para eles. Isso é impressionante. A capacidade do ser humano para desobedecer a Deus. E olhando para as igrejas, quantas têm corrompido o culto a Deus? Quantas têm desobedecido as diretrizes de Deus para que uma igreja ande de fato nos caminhos? Quantas igrejas têm desviado a adoração do Deus que é transcendente para bandas gospel, com as suas músicas estridentes, com as suas luzes apagadas, com um entretenimento em que as pessoas se balançam agora ao som dessas bandas e chamam isso de adoração, com pregações antibíblicas, parecem bíblicas, mas olhando bem como o texto está sendo conduzido, vemos que há contradições, há erros de interpretação, há uma fuga da verdade quanto à perversão. Concluindo e olhando para onde esse texto nos leva em termos de prática, pensa bem o quanto nós devemos ser gratos a Deus por ter recebido a compreensão de quem Ele é. Nós temos a palavra nos levou a Cristo, Cristo nos revelou o Deus verdadeiro. Quem vê a mim, vê ao Pai, diz ele. Quanto privilégio. Se você pensar bem, é muita coisa que nós recebemos. Quanta gratidão deve estar em fervor ardente no nosso coração. A nossa confiança deve ser baseada na sabedoria, na grandeza e na transcendência de Deus. É aí que deve estar a nossa confiança, como o texto nos mostra. Portanto, por conta disso, nós devemos repudiar as distorções da palavra. Distorções que induzem a confiar nos homens, nas nações, instituições humanas em geral, em todos os artifícios que têm sido inventados para suprir uma ânsia por religiosidade. Tenha ela o formato, tenha ela a cara que tiver, mas que nos afastam do Deus verdadeiro, o Deus que é sábio, grande e transcendente. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança e reforçar essa confiança a cada dia. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe.